Guarulhos 360, entre Zulonomia, Nicola Nandés, da Leda, Paul Tris, essa aerolínea. 208 é o controle, 447 é o transponde pro Gol no 074. Correção 074, você não para a prospecção. Autorizar o time táxi na hora dos quatro. Torre Salvador, tá 3305, no gate 6 para pushback estacionamento. Segura 5, aguarde um instante. Aeronave sendo rebocado, sua retaguarda. Aguarda 3305, só se escuta. Ground 019, boa noite. We are down to 4,000 feet on both arrival, QNH 1011. Quatro, contato, radar na decolagem, suba 190, saída Fuca. 190, perfil da Fuca. Ponto 12, a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Natal para o táxi. 05, táxi via Índia, reporte no ponto de espera pronto, registrei ontem. Índia, no ponto de espera reportada pronto, 3306. decolar os 3-1, né? Chame 120 desse 9, controle do voo. 208, azul 91, 41, Morante. Controle, boa noite, azul 91, 41, decolou da EL. Controle no contato, andando decolagem, suba 320, saída da EL. 320, saída da EL, azul 91, 41. Tá, 305.010 está pronto. 3305, além da cola, pista 10. Vai entrar uma centena 99. Além da cola da 10, 3305. Pisa, Proja Aracaju 6224. 6224, solicite agora o centro Recife, em 12685, alternando 2545. 2685, 2545, uma boa noite. Boa. Controle, o centro 3305, decolado, boa noite. 3305, boa noite, contato, na decolagem, do voo 330, saída PUCA. Da PUCA, 330, 3305. Zero one niner, clear down to 2,000 feet. Clear dial X-ray procedure. Report on localizer. Clear descent 2,000 feet. Clear ILS approach X-ray procedure. Running 10. Call you on localizer. PL 019. Zuno 78, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1011. Turno negativo, voe na proa de TAP. Confirm QNH, FPL 019. QNH 1011, Portugal 019. QNH Na 02, Norte, Cruzeiro. Acione, chame 1895 pro táxi, na 074. Acione, chame 1895 pro táxi, obrigado. but you are 019 established localized. Roger that, complete LFX3 procedure and call now tower on 118 decimal matter 5. 118 95, XL019, boa noite. Azul 9141, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, alterna 3325, Azul 9141, obrigado, boa noite. Call 019, clear to land runway 10, winds 110 degrees 5 knots. Clear to land runway 10, call Para o táxi Gol 1074, com 194 a bordo, alternando Galeão, 3 horas e 5 minutos de autonomia. 3305, passando 180. Confere 3305, chama agora Centro Recife, frequência 2685, alterna 12545. Senhora, obrigado, boa noite. Pronto, não pode estar. 074 ali, Matheus. Matheus. Underground at 46. Taxi via Alpha. Come back before you get it. Passive via Alpha, calling before Juliet, XL019. 3178, após estar com o Iduna, desça para 2000 pés. ILS aqui, autorizado, reporte localizado. Voltímetro 1011. Pode estar com o Iduna, desça para 2000 pés. Salvador Pial, 019 approaching Chile. Pial, 019. 0074, veículo 49, chame no 20, decimal de controle, bom. 208, obrigado, boa noite. Pial, 019, follow the yellow vehicle. It is Ebing 86. I'll follow the following Excel 019. Menos 360, nada, é algum, 074. E autorizar voa Leda da presidência. Direto no Leda, 1074. 074. Alfa 03, 1978. 3178, completa LSX 3, chamando torre 118, decimal 95. Obrigado, Anoite 3, 074 da Presente, prossiga direto do Brinde. Brinde da Presente, 074. Solo 55, taxi de Alfa Juliette 43. Alfa Juliette 43, tá preso. Olha o Rio 5972, com autorização de tráfego. Afirmativo. Galeão 320, Euperi 50. Decola da pista 10, saída da EU, Lida, após Lida, Ildis. Em Ildis, intercepta aeroguia e segue conforme plano. Controle 120.8, transponda 5460. Estado 320, cabeceira 10, Lida, Ildis, 120.8, controle 5460, transponda 5972. 972, a saída é Dael. Dael após Dael Lida e após Lida Yudes. Chame para prospectar. Dael Lida Yudes, obrigado. Corrigindo, chame na frequência 1895. Formação Brava. Para prospectar 1895. Obrigado, 1895. Remota 7. Afirma, o rio está na posição 10 e é à esquerda do rio. Uno 074, chame Centro Recife, em Uno 251, alterna 3325. 251, 3325, 074. Posso autorizar? Rio 5972, estando com feedback e acionamento. Obrigado, Rio 5972, já entendeu que é autorizado o feedback? Afirmo, chamo para o táxi. Chamada para o táxi. 00, boa noite. Prossiga na chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro 1011. Boa noite, excelente, é 212, vai passando 210, tá escrito 190, tá aproximando, tira reduzido, 250. Gente, 6212, prossiga a chegada Mari, desça para o 050. 050 na Mari, é 212. Rio 5972 para o táxi com 4 a bordo, 3 horas de autonomia, Fernando, 3 horas e 5 de autonomia, Fernando Barulho. 72, táxi via Índia, me chame no ponto de espera, pronto, às 8h30. Chamará no ponto de espera, aqui do 5972. Solo Rio 5972, no ponto de 0010 para mim. 5972 ali ainda cola, 2178 lá, estresse. Minha regular, Rio 5972. 4107, passou o ETAP, desça para 2000 pés, está autorizado ILS, reporte localizador, 4107 da Azul. Sente, desça 2000, vai reportar localizador, ZEC, 3100, 4107. Decolou os 12, chame o controle, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, boa noite. É Rio 5972, cruzando 2000 pés na sua escuta. Rio 5972, contato radar na decolagem, Subal 320, já passou 2000 pés, está livre e direto Leda, 5972. Direto Leda, muito obrigado, Rio Azul 4107, estabilizado no LS X-Ray, então 10. 1107 da Azul, completa LS X-Ray, chamado Torre 198, decimal 95. Torre 198, decimal 95, Azul 4107. E o 5972 da presente, direto Eudes, está livre. Sou eu, Rio 5972. Obrigado. Torre Salvador, Azul 4107. Estou passando o estado baixado travado com o campo honesto. 107, ponto autorizado, fica 10. Então a centena 99. E depois o capiceiro no 0, Azul 4107. 3600, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, altímetro 10111, reporte localizador. 2011, reportará estabilizado 3600. Oceaner 6212. Livre descida para 3 mil pés, desconsiderando a altitude de TAP, o altímetro 1011. 1011, 3063, 6212. Rio 5972, passou 180, chame Centro Recife, 251, alterna 3325, novo um abraço da tripulação Rio. Muito obrigado, boa noite. 4107, solo 19, taxi via Alfa Juliette, bate 3. Alfa Juliette, 443, 4403.